marinheiro só se faz com a tempestade no mar, que o ensina a velejar, são e salvo retornar. E a pipa só pode voar se o vento forte a empinar, com sua força arrasta seu corpo leve. Você não arrisca, minha avó dizia: coloca o medo debaixo do braço e siga. Viver é um risco que risca a vida, que você não arrisca, minha avó dizia: coloca o medo debaixo do braço e siga. Fácil se tornar, boas notícias vão chegar se você acreditar. Coloca um pé e o outro pé e vai na fé. Olha pra Deus e sorria, coloca o medo debaixo do braço e siga. Coloca o medo debaixo do braço.